começa o EmpreendeCast. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o mais novo podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Hugo Magalhães e estão hoje aqui comigo Bruno Eustáquio e Milor Machado do Empreendemia. Começamos essa nova empreitada e esperamos que todos gostem. Esse é o nosso primeiro episódio, Como Gerar Ideias para a Sua Empresa. Vou apresentar aqui um pouquinho o pessoal. Pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Eustáquio, estou falando aqui de Belo Horizonte, estou junto com o Hugo, com o Milor, nesse novo projeto aí, espero que dê muito certo, a gente está muito empolgado. Eu sou o Milor Machado, eu sou um dos sócios do Empreendemia, do blog Saia do Lugar, estou falando aqui de Campinas, frio comendo solto, mas vamos lá, acho que eu consigo sobreviver até de gravar esse episódio, que com certeza vai ser um sucesso o projeto. É isso aí, pessoal. Então, para começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu o podcast, né, o EmpreendeCast, de onde veio essa ideia, parece meio maluca, mas a gente está apostando nela. A princípio, o EmpreendeCast surgiu da vontade minha e do Bruno de fazer um podcast, de gravar um podcast, e a gente sempre foi ouvinte assíduo de vários podcasts do Brasil, tanto de tecnologia, de história, que o Bruno ouve, inclusive. E naquela coisa de sempre ouvir um podcast, a gente sempre pensava, poxa, a gente podia um dia arrumar um gancho pra gente gravar um podcast também. É, foi muito interessante. Isso é legal porque, além disso, juntou o nosso interesse também por empreendedorismo, né? E o que eu acho que o que deu uma alavancada na nossa ideia e no nosso, pra gente poder sair do lugar mesmo, foi o Milor Machado, que está aqui presente com a gente, no encontro que a gente teve aqui em BH. Foi muito legal, a gente conversou sobre empreendedorismo, se gerou um projeto que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, que é o Café de Negócios. Então, assim, eu acredito que foi uma alavancada mesmo, e depois desse dia eu e o Hugo começamos a movimentar essa ideia e estamos aí hoje executando. É, a gente empolgou, criamos o site, mandamos um e-mail pro pessoal, ó, pessoal, tem essa ideia, o que vocês acham? A ideia pipocou e rapidinho ela levantou e falou assim, ó, acho que dá pra fazer, vamos fazer. E hoje a gente tá aqui gravando o primeiro episódio. É isso mesmo, cara, show de bola. Inclusive, um negócio legal de falar é mandar aqui um abraço pro Luiz, que tá na casa dele agora lutando um pouco com a internet. Era pra ele estar aqui. O programado era o Luiz estar aqui gravando o primeiro episódio, né? Mas infelizmente o Speed não deixou, né? Pois é, né? Então homenagem aí ao Luiz e ao Speed. Então beleza. O negócio que eu achei interessante o que vocês comentaram é assim, vocês estavam com a ideia, só que um ponto muito importante quando você tem uma ideia é que você não sabe muito bem como você vai começar, né? A própria ideia da Empreendemia tinha surgido, sim, eu achei aquela ideia genial, foi o momento que a gente chama de momento Eureka, né? Que é o momento que os anjos começam a cantar, surge uma trompete no céu, um arco-íris se abre. Seu olho brilha. Exatamente. Só que para essa ideia se tornar algum projeto, é muito importante você ter alguma pessoa junto com você. Então, no caso, a gente conseguiu ajudar aqui com a estrutura que a gente tinha, vai ajudar na divulgação do projeto. É muito legal saber que isso deu uma instiga para vocês. Claro. Então, assim, essa questão de ter um sócio, não necessariamente um sócio, mas pelo menos alguém para você debater ideias, que é o primeiro ponto que a gente pode considerar aí da nossa conversa. Alguém para te dar uma freada também, né? Pro cara ver assim, ó, vai com calma, então, muito bacana, né? Para te dar um incentivo, para te puxar também, é sempre muito importante. Não, desde já quero, antes de sair o primeiro episódio, quero deixar os agradecimentos ao Luiz e ao Milor, que estão apoiando a nossa ideia aí. Com certeza esse apoio aí dos dois e do Empreendemia e do Sai do Lugar, que já estão virando referência aí na internet sobre o assunto empreendedorismo. Então já deixar os agradecimentos aqui a eles e que sempre que possível na agenda deles, eles vão estar presentes com a gente aí, enriquecendo muito o conteúdo do nosso podcast. Nós que agradecemos pelo convite. Legal, então assim, a gente abordou um pouco essa questão do momento Eureka, falou um pouco de onde surgiu o interesse de vocês, e eu queria levantar um ponto analisando o próprio EmpreendeCast como caso, né? Como caso do empreendedorismo ali. Isso. Beleza, vocês geraram a ideia, comentou esse caso. Agora sim, como que foi a parte de evolução da ideia? Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa de mercado, analisaram a demanda, ou simplesmente começaram a fazer e foram evoluindo? e ver o que que dava. É, eu acho que a parte de pesquisa de mercado que a gente tem, assim, é mais na questão de podcast que a gente tem de concorrente. A gente chegou a pensar assim, pô, será que já existe um podcast de empreendedorismo que a gente não conhece? Cara, a gente procurou e não achou. O que a gente achou, né, Bruno, foi um canal de empreendedorismo que passa numa rede local de TV que a gente não sabe onde, não foi isso? É, exatamente. Um podcast que até aproxima muito dessa nossa ideia e também, eu classifico eles como um podcast de empreendedorismo, que aliás é um ótimo podcast, é o Fala Frila, do portal carreirasolo.org, do Mauro Amaral. Mas só que eles focam muito no mundo freelance, então são dicas para o freelancer. Então assim, o conteúdo deles é super relevante. Eu até hoje, apesar de ser funcionário de uma empresa aqui em Belo Horizonte, atuo como freelancer, mas absorvo muito do conteúdo deles. Agora, sobre o empreendedorismo, a essência mesmo do empreendedorismo, que é como trata o blog Sai do Lugar, acho que ele é, para mim, a referência sobre esse assunto. Não, nós não conhecemos nenhum podcast focado. E a ideia era essa, nós tivemos, gostávamos muito de empreendedorismo, aprendemos muito com o Sai do Lugar e começamos a evoluir muito por causa disso. A gente falou, por que a gente não leva esse conteúdo dessa forma que o pessoal retrata, que é sem enrolação, com dicas ponderadas ali, tratando sobre pontos específicos, que é bem interessante para o dia a dia do empreendedor. Por que a gente não leva isso aí para o podcast, que é uma coisa que a gente gosta tanto, que a gente ouve muito, que a gente aproveita e absorve muito conteúdo? Aí essa ideia foi discutida e, assim, nós falamos, caiu como uma luva, vai dar super certo, vamos lá. É, e a ideia é poder trazer sempre também pessoas reconhecidas, né? A gente convidar empreendedores de Belo Horizonte, de São Paulo, para vir falar pra gente, para contar casos de sucesso, né? É, conteúdo bacana, tanto de pessoas, né? De empresas também, e trazer artigos, revistas, livros, não sei. A ideia é poder proporcionar isso mesmo, entendeu? Então, como, voltando aí ao que o Milor tava falando, a questão de análise de mercado mesmo, assim, entre aspas, eu acho que podcast hoje é uma coisa que, como a gente estava discutindo aqui antes de começar o episódio, é um meio de comunicação muito fácil que você tem. Você pode ouvir numa academia, às vezes mais fácil que ler um livro, né? É um conteúdo que você está no trabalho, você pode ouvir. A gente apostou nessa ideia também, tanto como ouvinte de podcast, a gente achou que seria muito bacana produzir esse conteúdo de empreendedorismo. Então, assim, a questão de mercado chegou nesse ponto. A gente pode fazer, a gente, teoricamente, é um mercado que está em crescimento, se é que pode chamar de mercado, né? É uma forma de troca de conhecimento que está em crescimento, que tem muitas pessoas ouvindo, a gente percebe pela audiência de outros podcasts que a gente conhece, né? E a parte de os próprios podcasters formam uma rede, que eles se ajudam. Eu ouvi essa semana um episódio do MetaCast, né? Que os podcasts, eles trocam links, eles divulgam o seu podcast. A gente vai tentar divulgar sempre aqui um podcast que a gente considere bacana. Vamos mandar contato pro pessoal de outros podcasts também para participar com a gente aqui, se for possível. O pessoal que estiver ouvindo aí, tiver interesse de participar, de contar o caso, pode mandar um e-mail pra gente, que a ideia é sempre essa. Vamos trocar ideia, porque podcast é uma rede e a gente vai crescer todo mundo junto. Ah, bem bacana. Inclusive, assim, tava até anotando alguns pontos. Vocês chegaram, levantaram algumas coisas bem interessantes que talvez vocês nem tenham percebido de uma forma um pouco mais técnica, que é o seguinte. Quando você está trabalhando com inovação, não adianta você fazer uma pesquisa de mercado muito convencional. Então você vai falar, não, vou fazer aqui uma análise de demanda, vou definir o tamanho do mercado, vou fazer a análise da margem de lucro que eu vou ter. Vocês simplesmente falaram, olha, essa demanda eu tenho, eu sou um perfil que não é tão diferente assim, mais pessoas devem ter essa demanda. Então simplesmente vocês consideraram isso. Aí, por outro lado, outra coisa legal, vocês começaram a conferir as referências. Então, até muito interessante, é uma honra, na verdade, saber que o Sai do Lugar tem sido nessas referências. Se você tem uma ideia, procura quem faz alguma coisa parecida, quem pode ter uma demanda, vai conversando com as pessoas, vai criando a sua rede. E a terceira coisa que eu percebi aqui é que, principalmente na internet, a gente consegue fazer protótipos, fazer testes de forma muito barata. Então a gente está simplesmente aqui gravando de graça, cada um num canto do Brasil, e a gente vai fazer esse teste, vai lançar na internet, vai ver o que acontece, e com isso a gente consegue melhorar a ideia. Então tudo que a gente precisa para sair do lugar é conhecer o mercado, que no caso são nós mesmos. Então é um mercado fácil de conhecer, né? Você está pegando uma demanda que você próprio tem, você está conversando com as referências, estão crescendo a sua rede, colhendo ideias, e está simplesmente lançando de uma forma barata. Esses três pontos são fundamentais para quem quer gerar uma ideia. Eu Eu sempre tento buscar ideias em coisas que eu me sinto incomodado, que eu acho que pra mim poderia ser melhor. E eu acho que a maioria das ideias surge assim. Tudo bem, às vezes você pode buscar uma ideia já focando num mercado que tá deficiente, não tem muito a ver com você, mas eu assim, a maioria das minhas ideias surgiram dessa forma, buscando alguma coisa que eu era incomodado. Eu falo, não, isso pra mim podia ser melhor. Então, por que que podia ser melhor? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar? Então, eu acho que isso é uma dica bem bacana, você olhar a sua volta, olhar o seu meio de convivência, as pessoas ao seu redor, identificar ali algum ponto e, com certeza, alguma ideia pode surgir dali. Então, aproveitando esse gancho que você falou de como o nicho potencial de surgir ideia, assim, eu acho bacana a gente falar que, levar isso um pouquinho mais no nível acima aí, existem várias formas de se colocar propenso a gerar uma ideia. Então, por exemplo, se você mora numa cidade pequena, uma cidade menor, você pode visitar uma cidade grande, uma capital, e ver o que está dando certo naquela capital para você trazer para sua cidade, entendeu? Um comércio ou uma rede de lojas, uma coisa do tipo. Isso funciona também, entendeu? E se for pensar numa coisa mais macro, você vai pensar uma ideia que está em outro país também. Tem gente que viaja e traz franquia de outro país, entendeu? Isso é muito bacana. Aí você está analisando a necessidade local, igual você falou, uma coisa que é uma necessidade local que você está buscando fora para trazer para a sua realidade, né? É, bem interessante isso aí, Hugo, porque assim, você mencionou dois aspectos que são bem importantes, que é o seguinte: primeiro, você tem que entender qual que é a demanda, então qual que é o problema. A forma mais fácil de identificar uma demanda é justamente sabendo o problema que você tem. Então, se tem alguma coisa que te incomoda, você consegue entender o cliente muito bem, porque você é o cliente, né? Exatamente. E aí, por outro lado, você tem a solução, então é a oferta, né? Você já entendeu qual que é a demanda, você precisa analisar a melhor forma de resolver esse problema. E aí, justamente, conhecer outras cidades, procurar referências, isso pode ser uma ótima forma de você conhecer a oferta. Então, assim, o mais importante de tudo, e que alguns empreendedores se perdem um pouco, é que não adianta você começar pensando na solução. Não adianta simplesmente você falar, nossa, eu tenho aqui uma ideia genial que faz tudo, faz e acontece, né? Essa ideia é fantástica. Se você não tem um problema. Então a primeira coisa é identificar um problema, depois você identifica uma solução. Então, aproveitando agora esse tema, eu queria pedir o Milor para poder falar um pouco sobre o processo criativo, como que foi gerar a ideia do empreendemia, do Saia do Lugar, que eu já sei um pouco da história deles, acompanho o blog, já li o livro deles, então queria que você passasse isso pro pessoal aí, como que foi isso aí, Milo? Fala um pouco pra gente. Ah, bacana. A ideia do empreendimento surgiu basicamente assim: eu tava indo fazer um curso em Babson, que é a melhor faculdade de empreendedorismo dos Estados Unidos, foi um curso patrocinado pelo Santander, na época que eu tava na Unicamp, e aí eu fui pra lá com a ideia de abrir uma consultoria. Por que uma consultoria? Não sei, eu simplesmente tava afim. Eu acho que não tem muita consultoria para pequenas empresas, o pessoal é um pouco mal assessorado. Então era um formato que eu achava que ia ser interessante. Eu cheguei lá, comecei a fazer as contas e vi que não ia bater. Ia ser muito difícil vender, eu não tinha conhecimento suficiente sobre o mercado, ia ser bastante complicado. E aí nisso, em muito pouco tempo de conversa com um empreendedor um pouco mais experiente, ele começou a dar uns toques que melhoraram absurdamente a minha ideia. Então em 5 minutos de conversa com o cara que era um pouco mais experiente, já tinha empresa fazia 7 anos, eu consegui melhorar muito a minha ideia. Então nisso, foi aquele momento que eu tinha falado, né, que os anjos começaram a cantar, um raio de luz se abriu no céu, que eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito de unir esses empreendedores que estão aqui na turma, e a gente depois vai evoluindo essa rede, né? Então a rede para trocar ideia sobre empreendedorismo. Eu pensei, pô, eu tô aqui com 27 pessoas do mundo inteiro, que foram selecionadas pelo Santander, então não são qualquer pessoa, não é qualquer um que tá ali, né? Falei, caramba, eu preciso manter esse pessoal em contato. Aí foi nessa oportunidade que eu enxerguei a chance de colocar todo mundo numa rede social. Aí, tipo, tava numa das aulas, que foi a melhor aula de marketing da minha vida, foi um negócio sensacional. Só que ao mesmo tempo tava tão empolgado que as pernas começaram a tremer, sabe? Eu ficava batendo o pé no chão, assim, e falei, caramba, preciso mandar e-mail pro Luiz. Aí mandei e-mail na hora, falei, Luiz, imagina assim, tipo um Mercado Livre de plano de negócios. Então você vai lá, fala a ideia da sua empresa, alguém vem em cima, dá uma opinião, apresenta alguém que pode te interessar, talvez investidor se interesse. Aí naquele momento mágico, sim, mandei pro Luiz, e ele tava na Alemanha na época. Aí isso foi, ele viu esse e-mail só de noite, quando ele tava voltando da balada, e assim, você imagina, né, aquela cena, aquele momento mágico, eu desesperado, vendo a aula, de um lado, do outro, tremendo pra escrever, super empolgado, sabendo que aquilo ia mudar a minha vida. Aí o Luiz responde, cara, a ideia parece muito legal, pena que eu tô bêbado. Depois Pois é, né? A ideia não tem, não escolhe hora pra aparecer, né? É, com certeza. Então, aí a gente simplesmente começou a trabalhar. A gente começou a pesquisar quais eram as redes sociais que existiam pra empreendedorismo. Viu que não tinha nada muito parecido no Brasil. A gente não tinha a mínima ideia de como programar essa rede, né? Porque a gente não tem conhecimento técnico na área de programação. Mas simplesmente falou, não, beleza, essa ideia vai sair. Como? Não tinha a mínima ideia. A gente simplesmente começou a trabalhar, estabeleceu o conceito, montou uma apresentação falando um pouco como funcionava. E aí uma ideia que surgiu da gente trabalhar no Empreendemia foi a ideia justamente do Saia do Lugar. A gente falou, caramba, a gente não tem a mínima ideia de como que vai ser a rede. A gente precisa construir alguma coisa para quando a rede ficar pronta, quando ela estiver no ar, a gente conseguir ter uma base, né, para fazer essa divulgação. E aí, vamos fazer um blog? Ah, vamos. Por que um blog? Ah, não sei. Então eles surgiram juntos, assim, o Saia do Lugar e o Empreendemia surgiram juntos, praticamente. É, mais ou menos. Entendi. O Empreendemia a gente passou um tempo conversando, o Luiz estava na Alemanha ainda, a gente conversou muito por Getol. Ah, tá. E aí, em um dia, surgiu a ideia do Saia do Lugar, a gente simplesmente começou. O blog era extremamente tosco no começo, tinha um layout horrível. A gente não sabia escrever muito sobre empreendedorismo, não tinha nenhum tipo de técnica de otimização para o Google, mas simplesmente começou. E daí as ideias vieram. Inclusive, é uma frase que eu até ganhei uma promoção da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Eu falei assim, olha, não adianta você ficar esperando a ideia genial. Você precisa começar a trabalhar e a ideia genial vai vir. Então, essa foi a principal lição que a gente teve. Você vai ter milhares de ideias. Quando for uma ideia certa, você vai saber. Foi aquele momento que os anjos começaram a tremer, a cantar e tal, um momento eureka. E daí a gente começou a trabalhar. E foi interessante que essa ideia no começo, na verdade, não era boa. A ideia era muito ruim. O formato não ia funcionar, não ia ter demanda, não ia ter um monte de coisa. A gente simplesmente começou a trabalhar em cima do conceito, começou a apresentar para as pessoas, e as próprias pessoas deram ideias de melhoria. Então, quando a gente começou a trabalhar, aí sim surgiram as ideias boas de verdade. Vou deixar mais uma frase que é agora marcada no nosso primeiro podcast. Eu também não sei o autor, mas só os tolos não aprendem com a experiência alheia. Então, tá aí, empreendedores que estão ouvindo esse primeiro episódio, a vivência que o Melhor tá passando aí, isso aí já fica como dica e como incentivo para todo mundo poder sair do lugar, literalmente, e começar a trabalhar, né? E aí, é bom que se pense também sobre o que o Milô falou da questão da ideia que dá certo, a ideia que funciona. A gente tem que colocar em prática as ideias erradas também, não é isso? Porque a gente só vai saber que a ideia é errada depois que ela der errada. A gente nunca vai saber. E assim, até a gente já entrou agora na questão das frases. Thomas Edison, ele sempre falava, né? Quando ele errava, ele fracassou várias vezes tentando fazer a lâmpada. E aí a galera falava, caramba, você fracassou milhares de vezes. Ele falou, cara, eu não fracassei. Cada vez que eu fiz um teste e não deu certo, eu aprendi uma forma de não fazer a lâmpada. Exatamente. Então, assim, a ideia do Empreendemia no começo era uma porcaria, sabe? Que nem um monte de ideias que a gente tem atualmente são uma porcaria. Só que a gente simplesmente vai lá, lança a ideia que é uma porcaria, e quando a gente lança a ideia, a gente vê se é uma porcaria ou não e aprende, e aí sim vai gerando boas ideias. Então, não precisa ter essa preocupação, ah, eu não gero boas ideias. Não tem problema. A gente também não gerava no começo. Simplesmente gerou ideias ruins, decidiu testar essas ideias e aprendeu com elas. O que era bom, a gente focou, né? A gente fez um pouco mais. O que era ruim, a gente deixou de fazer. Muito bacana. Ô, Milo, só pra gente ter uma ideia aqui, quanto tempo já tem o Empreendemia e o Saia do Lugar? Olha, esse dia, o Eureka que eu tava falando, ele foi no finalzinho de agosto de 2008. Daí a gente, eu e o Luiz, a gente passou 6 meses conversando por Getol. E o Luiz voltou da Alemanha em janeiro. Então, Sim. Assim, em janeiro a gente começou a trabalhar de verdade. Ele começou a vir aqui no escritório, que na verdade é a minha casa, um apartamento ali. Então ele começou a vir aqui no escritório todo dia, a gente estava na faculdade ainda. Em abril entrou o Mauro, que é o cara que é responsável pelo design, pela programação do Empreendemia, que assim, ele é um cara sensacional. Inclusive é um ponto que dá pra gente abordar um pouco mais pra frente, que é falar sobre sócios. Claro. A importância de ter sócios, meus valores e tal. Muito bacana pra gerar um próximo episódio. Com certeza. Então assim, o Mauro entrou na equipe em abril e a ferramenta foi lançada em novembro. Então a gente tá 8 meses, vai no ar, quase 9, e tá crescendo bastante. Assim, o Saia do Lugar ele começou no final de janeiro, então já tem 1 ano e meio. Mas acho que pra dar uma ideia do tempo que levou o projeto foram mais ou menos essas as datas mais importantes. Bacana, cara, muito legal. Bacana. É, eu acho assim que fica de exemplo pra todo mundo, né? Que não tem nem um ano, mais ou menos. Tem um ano e pouco, né? Mais ou menos. Que surgiu a ideia, né? E vocês colocaram em prática. E a ideia tá aí estourando hoje. Todo mundo conhece, sai do lugar. Acho que serve muito de exemplo pra gente, assim. Pois é, ótimo. O negócio que é interessante é que, assim, pra quem é um pouco mais nerd, né? Pra quem estuda um pouco mais de matemática, o legal da internet é que você consegue acumular pessoas. Então, como que eu dou esse exemplo? Digamos, você vai numa loja. Se você foi na loja, pra você comprar de novo nessa loja, você tem que voltar lá, fisicamente. Você não consegue simplesmente fazer um outro pedido do nada, né, automaticamente. Mas assim, você, pela internet, tendo um blog, ou então a rede social, como é o nosso caso, as pessoas se cadastram e elas estão conectadas, então elas vão se acumulando. E por isso cria um crescimento exponencial. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem um crescimento médio de 5%, só por causa de convites de pessoas da rede, que mandam convite para outras pessoas, que é o crescimento viral, né? Certo. E, assim, normalmente o crescimento de 5%, ele ia ser muito baixo, porque, numa loja convencional, né, digamos assim, porque é muito difícil você manter os seus clientes. Só que no caso da internet, que as pessoas simplesmente se cadastram, elas não precisam se cadastrar de novo, elas já estão cadastradas, já estão consumindo o seu conteúdo, então para você ter uma taxa de retenção alta e ter o crescimento exponencial é muito mais fácil. No caso de uma loja física, você quer dizer, só para entender melhor, é que se ela trouxe 100 pessoas no mês, no outro mês ela teria que trazer 100 pessoas, talvez 100 pessoas novas, mais 5 pessoas, que daria um crescimento de 5%. No caso da internet, isso aí tende a só ser exponencial, porque as 100 pessoas vão se acumular com os usuários novos e eles vão trazer mais gente, é isso mesmo. É, a ideia é bem essa mesmo, que para uma loja física, para um tipo de negócio um pouco mais convencional, é muito mais difícil você manter o cliente, porque o cara passou por lá, não sei, ele estava numa viagem, por exemplo, entrou na loja, esse cara nunca mais vai voltar. Mas na internet ele consegue se cadastrar, você tem o e-mail dele, então para você ter essa taxa de retenção é muito mais fácil. Muito bacana, excelente. É a prova do momento eureka também, né, que funciona. E eu acho que é legal a gente falar também que, claro, isso acontece com todo mundo, a gente tem que saber pescar esse momento eureka, guardar, anotar e colocar em prática. Mas que ele não é tão comum assim, né? É importante, como a gente está falando sobre gerar ideia, se a gente quer gerar ideia, às vezes a gente não vai contar sempre com o momento eureka, né, no nosso negócio, né? Então, a gente tem que tornar propício o ambiente para a gente gerar ideia, né? Tanto o ambiente de trabalho quanto as nossas convivências, o seu sócio, como você falou, que é importante, é a questão de você escolher certas pessoas que trabalham com você. Trabalhar com paixão também é uma outra coisa muito importante. Eu acho que isso, acho que vocês também no Empreendemia fazem o que gostam, assim, até porque teoricamente vocês não são formados em administração, não é isso? Não, nós somos formados em engenharia. Exatamente. Os administradores não gostam muito disso, mas a gente não se importa muito. É, pois é, pelo menos vocês fazem o que gostam e daí a ideia surge de fazer o que gostam. É, complementando um pouco, eu acho que assim, o que você falou da questão do ambiente, tudo, isso é extremamente importante. As ideias não surgem do nada, sabe? Eu não tava em Babson e magicamente tive ideia da rede social. Exatamente. Eu tava em Babson, rodeado por empreendedores, doido para gerar ideias novas de negócio, tava respirando empreendedorismo, e desde o começo da faculdade eu já tava gerando ideias. Simplesmente tava preparado no momento. Então, assim, não é além do ambiente, que é extremamente importante, para você gerar boas ideias, é muito mais uma questão de postura. Exatamente. Se você fica parado, esperando o dia que a maçã vai cair na sua cabeça e vai descobrir a gravidade, não funciona bem assim, entendeu? É, acho que foi o que eu e o Bruno conversamos esses dias, a gente falou que se você é um cara pessimista, que fica o dia inteiro de mau humor, se você tá sempre brigando, tá com problema em casa, problema pessoal, você não vai gerar ideia, né? Não vai vir uma ideia boa na sua cabeça, isso é fato, entendeu? Então você tem que ser um cara otimista, tem que ter disposição, receptividade, bom humor, então pra você deixar a sua cabeça propícia a ter uma ideia nova, né? É, com certeza. E isso facilita muito se você fizer alguma coisa que você gosta, né? Então, que nem você falou, a gente se diverte muito, apesar de não ser formado em administração, a gente gosta muito dessa ideia de gerar conteúdo sobre empreendedorismo, porque a gente sempre quis ter empresa, independente da faculdade ou não. Certo. Então, é uma coisa que a gente gosta, sabe? Quem lê ou sai do lugar, dá pra perceber que a gente se diverte. Vez ou outra, eu fico olhando, assim, alguns posts antigos só pra ver a foto que escreveu, alguma piadinha específica. Então é muito divertido. E quando você faz alguma coisa que você gosta, não parece trabalho. E quando não parece trabalho, é muito mais fácil você gerar ideia, né? Muito mais simples. Você faz bem feito, faz com gosto, faz sem muito esforço, isso tudo conta, né? É aquela velha questão, né? Com o que você trabalharia sem ganhar nenhum centavo, né? Trabalharia de graça. É, exatamente. É, isso eu posso falar pela Empreendemia, né? Pois é. um negócio que acho que é importante também falar é que a ideia, você tem um grau de aprofundamento nela, né? Então, por exemplo, você ter uma ideia de gerar uma rede social para empreendedores é uma coisa. Você ter uma ideia de colocar um botão que é a foto do Darth Vader para poder reportar abuso, entendeu? Isso é um nível de detalhamento completamente diferente. Então, assim, você anotar ideias mais específicas, pô, legal. Agora, ideias um pouco mais gerais, elas vão surgindo. O importante é você testar essas ideias com outras pessoas. Vai acabar lembrando delas, né? Pergunta que eu queria fazer é já puxando até para um outro tema, já que aconteceu muito comigo já, e depois que eu comecei a ler, eu saí do lugar alguns posts, isso abriu muito a minha mente, eu achei muito interessante, eu falei, nossa, isso aí vai cair como uma luva no nosso primeiro episódio, que é o seguinte, vocês falam muito que o brasileiro em si, ele tem medo da sua ideia ser roubada, e isso aí, que você acabou de falar agora, foge todos os princípios desse medo que o brasileiro tem. Como assim eu vou chegar e vou apresentar a minha ideia que nem está pronta ainda para um monte de pessoas? Pode vir alguém roubar e fazer ela e roubar a minha brilhante ideia que eu demorei anos para ter. Então, e vocês pregam lá no Saia do Lugar e como práticas empreendedores que isso não é assim que as coisas funcionam, né? Não é fácil assim, roubar uma ideia e as pessoas têm as suas próprias ideias, né? Esse ponto sobre roubarem ideias é bem interessante. Só que assim, isso foi inclusive uma coisa que eu percebi no dia da concepção do empreendimento, no momento Eureka lá. Eu falei, caramba, as pessoas não vão querer colocar o plano de negócios dela na internet para outros darem pitaco, porque tem o risco de roubarem a ideia. Só que assim, é muito simples. Se a sua ideia é fácil de ser roubada, você conversando com alguém, essa ideia não é tão boa assim. Exatamente. Porque uma hora ou outra, você vai precisar lançar esse produto, então alguém vai ver o seu produto e vai te copiar. Então, assim, se você, o seu grande diferencial competitivo é a ideia, esquece. Você precisa ter um diferencial de verdade, que é ou a tecnologia, ou sua marca, ou a forma que você produz. Então, assim, contando até um caso que já aconteceu, vez ou outra eu recebo um e-mail e o cara fala, Milo, eu tenho aqui uma ideia que é um negócio muito interessante, vai revolucionar o mundo da tecnologia, e eu queria uma ajuda sua. Ah, beleza, né? Em qual setor que é? Eu posso te apresentar alguém da área, talvez o cara vai te dar outras ideias interessantes. Aí o cara vai e fala, não, mas eu não posso te contar a ideia porque ela é muito valiosa. Cara, a primeira coisa que me vem na cabeça na hora é... Aliás, vem duas coisas na cabeça. A primeira é, como que eu posso ajudar alguém simplesmente falando que o cara tem uma ideia? Sem saber a ideia. Sem saber a ideia, sem saber qual que é o setor, sem saber qual que é a área. Eu não consigo dar nenhum tipo de feedback específico. Não consigo dar uma análise sobre a demanda de mercado, não consigo ajudar o cara a produzir, eu não consigo fazer absolutamente nada. E a segunda coisa que eu penso é que, tipo, eu tenho mais o que fazer, entendeu? Ajudar um cara sem a ideia não tem como. Tipo, eu já trabalho não sei quantas horas no empreendedoria, trabalho bastante no Saia do Lugar, sou completamente apaixonado pela minha ideia, pelo meu produto, na verdade, né? Já tá longe de ser uma ideia. Eu não vou largar tudo que eu tô fazendo pra simplesmente roubar uma ideia de alguém, entendeu? Que não tem nada, não tem nem demanda de mercado, não tá vendendo, não tem... Sabe? Você não vai largar o seu trabalho pra ajudar um cara que não confia em te falar a ideia que ele tem, né? Se ele mesmo não sabe o que, que é... Se ele pode falar ou não a ideia, imagina, né? Eu já enxergo assim, que tem o risco de você expor sua ideia pra outras pessoas? Tem, óbvio, né? Pode ser que uma pessoa oportunista pegue sua ideia, que não é tão fácil. Mas, as vantagens de você expor sua ideia, como a gente já falou, você vai apresentar a ideia para um amigo, para uma pessoa que vai te ajudar, igual esse cara ia apresentar para você, Milo, eu acho que a vantagem é muito maior do que o risco que você tem de apresentar a sua ideia. Então, às vezes você está com uma ideia que é completamente viajada, completamente impossível de ser realizada, a pessoa vai te frear, vai te falar, ó, não é bem assim, tenta fazer desse jeito, vai te guiar lá, vai te nortear. Então, assim, você vai deixar de correr um risco que eu acho que é muito pequeno, né? Porque eu acho que para uma pessoa pegar uma ideia sua, colocar em prática da mesma forma que você ia fazer para competir, para matar o seu negócio, cara, impossível disso acontecer. Entendeu? É muito difícil, porque, sei lá, digamos assim, eu tive a ideia da empreendedoria, um negócio genial, maravilhoso, na minha cabeça. Eu já apresentei a ideia da empreendedoria para várias pessoas que simplesmente não entenderam, ou então simplesmente falaram, ó, não vou pagar por isso. E eu te garanto que o empreendedoria hoje é muito diferente do que a ideia inicial. Você divulgou para várias pessoas, conversou com muita gente e aquilo que a ideia foi mudando, foi crescendo. Eu divulguei, ainda digo mais. A gente tem o nosso plano de negócios, ele tá na internet. Eu digo exatamente o que eu vou fazer nos próximos pontos. Se o cara quiser, eu dou o código, sabe? Não vai produzir igual a forma, da mesma forma que eu produzo. Não vai ter essa posição de referência que a gente tá criando aos poucos. Ele não vai ter as ideias que os clientes já deram de próximos passos. Então, assim, a ideia simplesmente é legal, mas na hora que você lançar a ideia no mercado, alguém vai copiar. Se o seu diferencial é simplesmente a ideia, sinto muito, não vai dar certo. E eu acho que a pessoa deve ficar preocupada se ninguém copiar a ideia, você não concorda? Se ninguém copiar essa ideia for péssima, né? Então, tem um problema aí. Isso é interessante. A gente tem exemplos grandiosos aí na internet que a gente pode ver, por exemplo, a guerra dos buscadores. Hoje em dia, nós temos o Google aí que domina o mercado e tem empresas muito grandes tentando correr atrás, tentando, entre aspas, copiar uma ideia que foram eles que tiveram, assim, não a questão do buscador, mas do ranqueamento das páginas, e estão aí tentando e não adianta, os caras são líderes absolutos. É, são líderes, mas tem mercado para todo mundo, concorda? Tem gente que busca no Bing, que busca no Yahoo, então você está compartilhando o mercado, não adianta você... Então foi bom para o Google divulgar a ideia, colocar a ideia em prática e alguém copiar, foi ótimo. E assim ele cresceu, entendeu? O Google também copia as coisas de outras pessoas. O Google tentou copiar o Twitter com o Buzz lá e não deu muito certo, né? Então, mas você tem que divulgar a sua ideia e evoluir. É isso que eu ia falar também. Eu presto bastante atenção em um modelo de negócio que eu achei muito interessante quando eu conheci, não sei se vocês conhecem, que é aquele leilão com tempo regressivo, aquele leilão de contagem regressiva. Pois é, eu não sei quem foi o primeiro que teve a ideia, mas eu achei a ideia muito bacana, acho que quem faz um trabalho bem feito daquele tipo de modelo de negócios, foi muito inteligente, tem uma chance, né, muito grande de ganhar um dinheiro. E o que o Milor falou, que linkando com o que o Milor falou, que eu acho interessante, é o seguinte: se a sua ideia é fácil de ser copiada, tudo bem, ela pode até ser fácil de ser copiada e ser uma ideia boa. Agora, se você tem medo de falar ela antes, que ninguém sabe que vai dar certo, se vai dar certo ou se não, ninguém talvez vai ter coragem de investir, não tem nada pronto, a chance de ser roubada é muito menor do que depois que ela está pronta e todo mundo vê que dá certo. Então é o que acontece, depois que ficou pronto, todo mundo viu que dá certo, alguém já testou, alguém já gastou dinheiro com aquilo, agora sim, agora vamos copiar. E isso acontece, não adianta, é o mercado, é concorrência, não adianta correr disso. É, um negócio bem bacana disso aí é que a maioria das pessoas, quando ainda não começou a empreender, está simplesmente tendo ideias, quer inovar, elas acham que o mundo gosta de inovação. Só que o mundo não gosta de inovação. Ninguém gosta de risco, ninguém gosta. Eu tenho a possibilidade de testar uma tecnologia que ninguém testou antes. Eu não quero ser cobaia, sabe? Então, enquanto a ideia não está testada, dificilmente ela vai ser roubada. Então as pessoas acham, nossa, você teve essa ideia genial e todo mundo vai pular em cima do produto. Não funciona assim. Os sucessos do dia para a noite, né, que o pessoal fala, eles demoram alguns anos para acontecer. O próprio Twitter. O Twitter tá aí, acho que desde 2007, se não me engano. E ele começou a bombar mais forte no ano passado, que até então ninguém entendia para que servia, ninguém queria investir tempo naquilo. Ou seja, né, ela teve aí 3 anos para ser roubada e ninguém quis, né? Pois é, e agora você vai roubar o Twitter? Rouba, boa sorte. Vai lá. Então, inclusive falando sobre essa questão de ideia ou não, dificilmente o grau de inovação é um atributo do produto. Então, eu dou um exemplo muito simples. Eu tenho duas possibilidades de comida aqui perto de casa. Uma delas é um negócio super inovador, comida mexicana, fast food. A comida é muito boa, por sinal, o preço é razoável. E tem uma outra, que é uma temaqueria. Eu já vi várias outras temaquerias na própria cidade, que vende uma comida. É muito boa, mas é uma temaqueria, tá? Igual a várias outras. É mais cara do que a comida mexicana, só que tem dois atributos que são extremamente importantes, que é, fica do lado de casa. Sim, eu sou baiano, eu sou preguiçoso por definição. Entre andar 4 quarteirões e andar 1 quarteirão, eu vou andar 1 quarteirão. E outra coisa é que ela fica aberta até de madrugada. Então o fator conveniência é muito mais importante do que o fator inovação. Então, não é simplesmente questão, essa ideia é inovadora, eu vou comprar porque é inovadora. E ninguém vai comprar porque é inovadora. Elas vão comprar porque o produto é melhor, porque ele é mais rápido, mais barato, seja o que for, mas não porque ele é inovador. Ou simplesmente porque é mais conveniente. Eu posso simplesmente comprar um livro pela Amazon e eu sei que vai chegar aqui muito rápido, um livro que vai demorar anos, não, vai demorar meses para chegar nas livrarias do Brasil. É muito conveniente. Então esse é um diferencial verdadeiro da Amazon, é ser conveniente, não é ser inovador. entre comprar pela internet ou ir na loja aqui do lado e comprar, eu iria aqui na loja do lado. Eu não quero comprar pela internet só pra dizer que eu sou inovador. Só que é muito mais conveniente chegar pra mim o livro pelo correio, que vai demorar muito tempo pra ficar na loja aqui do lado. É, e às vezes as pessoas até pagam mais por conveniência. Isso é fato, a gente pode observar os deliveries, por exemplo, de comida. Tem gente que não sai de casa. É inovador esse modelo de entrega? Não é, entendeu? Muito bacana esse papo aí sobre roubo de ideias, né? Então vamos repensar aí os empreendedores, que o mundo é diferente do que a gente pensa às vezes. Depois que a gente falou sobre, você colocou a ideia em prática, gerou a ideia, vamos discutir o que vocês acham importante da gente trabalhar em cima da ideia para sempre melhorar, para não estagnar aquele projeto que você colocou em prática, né? A gente já falou bastante de ouvir a opinião das pessoas enquanto ideia, mas e depois que virou produto? Como que você vai evoluir seu produto, né? Quais são, pegar uma consultoria, talvez, ou então ou continuar ouvindo a opinião de pessoas daquela área? Não sei, o que vocês acham? Eu acho que uma coisa bem importante que precisa ficar clara é que, assim, você teve uma ideia, essa ideia virou um produto. Então, matematicamente falando, né, digamos assim, o produto, ele é uma série de ideias acumuladas, certo? Então, depois que você gerou um número suficiente de ideias para virar um produto, não tem absolutamente nenhum motivo para você parar de gerar ideias. Então, você tem que saber que o seu produto, ele está em processo contínuo de desenvolvimento. Exatamente. Então, como eu falei, hoje em dia a gente gera muitas ideias ainda. O produto já está no ar, está dando dinheiro, está com a visibilidade bacana. Só que a gente simplesmente continua gerando ideia todo dia. A gente está num processo contínuo de inovação. Isso é um pouco assim, pensando no lado agora biológico da coisa. O mundo do empreendedorismo, ele é muito parecido com o mundo biológico da coisa. As espécies mais adaptadas, as mais adaptáveis, aliás, são as que sobrevivem. Não é a espécie mais forte, a espécie mais rápida. É a espécie que consegue se adaptar às mudanças que acontecem. Então, se você para de gerar ideias, você para de inovar, você vai ficar para trás, isso é certeza absoluta. Eu levantei essa questão mais exatamente por isso que você falou. Eu vejo muitas empresas, até empresas grandes, multinacionais, que às vezes elas param no tempo, param com o seu produto. Às vezes a própria evolução, igual o caso da Kodak, por exemplo. A Kodak quase morreu no tempo, quando era só a questão de revelação de filmes, né? Filmes, depois que surgiu a câmera digital, a questão de a venda de fotos reveladas caiu bastante. Hoje, por sorte, a Kodak não morreu, né? Ela sobreviveu com a venda de câmeras, ela conseguiu a tempo, né? Ela foi um pouco atrasada. Hoje em dia ela não está no topo das empresas que vendem câmeras digitais, mas ela conseguiu enxergar isso a tempo e mudou o seu foco, mudou o seu rumo, né? Então é importante também que empresas grandes, a gente vê empresas de desenvolvimento de software, empresas de administração e tal, que às vezes param no tempo com o seu produto. Então você tem que estar sempre de olho no mercado, tem que avaliar o concorrente também, para você poder mudar seu produto, evoluir seu produto, né? E igual você falou, gerar ideias para o seu produto, né? Avaliando a demanda, os clientes e tal, para o seu produto evoluir com a evolução do mercado, né? O negócio que é importante, você está falando de evolução de mercado, é que algumas vezes as pessoas acham, caramba, o mercado está mudando, eu vou melhorar um pouco o meu produto. Mas algumas vezes simplesmente não é isso que acontece. Vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho certeza absoluta que o último disquete produzido foi o melhor disquete que já existiu na vida. Só que simplesmente aparecia um DVD, entendeu? Um CD, um pendrive, por exemplo. Que provavelmente foi o pior já produzido até hoje. Pois é, deu um pau no disquete, né? Exatamente. Então acho que é importante o empreendedor entender que ele precisa melhorar bastante a ideia dele, mas quando surgir alguma tendência de mercado que é muito diferente, ele vai precisar migrar, não tem jeito, entendeu? Então, sei lá, um exemplo específico é o próprio Empreendemia, que ainda está muito cedo para afirmar alguma coisa, mas a gente concorre muito diretamente com catálogos. A gente concorre com a lista amarela. Se você quer achar uma empresa, você pode ir na lista amarela ou você pode ir no Empreendemia. Só que a gente tem uma ferramenta mais interativa. Se a lista amarela não evoluir o produto dela, não for para a internet, não começar a ser um pouco mais interativa, ter um sistema de reputação, dificilmente ela vai sobreviver. Então, assim, não que a gente tenha o objetivo de matar listas amarelas, a gente quer simplesmente fazer o nosso produto sobreviver. Mas, assim, se as listas amarelas quiserem simplesmente falar, não, vou aumentar o número de empresas que estão aqui na lista, mas em vez de aumentar o número de empresas, elas não partirem para a internet, para meios mais interativos, provavelmente elas vão morrer. E não por causa da Empreendemia, por causa delas, porque elas que não evoluíram. Então, é muito importante saber que você tem que concorrer não apenas com outras empresas. Com os concorrentes. Concorre muitas vezes com você mesmo. Claro. Então, a própria empreendemia, eu não tenho medo de roubarem nossa ideia, de aparecer um outro concorrente mais forte. Eu tenho medo de eu parar de evoluir. Claro. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu morrer, é porque eu parei de evoluir, não porque apareceu alguém e me matou, entendeu? Ah, você falou a questão de partir para a internet, de gerar ideia. A gente até conversando esses dias, a gente viu, eu não lembro se foi o Estadão, algum jornal de São Paulo, que parou a edição impressa e vai viver só de internet agora. Então, assim... Se não me engano, foi algum jornal do Rio. Do Rio? É, deve ser. Vou procurar saber depois direitinho pra gente colocar aqui. Mas, assim, então é muito bacana observar a mídia impressa, a relação da mídia impressa com a internet hoje. Você vê Globoesporte.com, Veja, estão todos assim na internet. Então, eles têm que sobreviver, eles têm que focar na internet agora, senão eles vão morrer com o tempo. Entendeu? Eu tenho essa opinião, a gente até discutiu isso com o Bruno outro dia, que as revistas e jornais, eu acho que eles vão morrer um dia, entendeu? E a tendência é essa, eu acredito, né? E, inclusive esse jornal que fechou a edição impressa foi como uma prova do que eu defendia, né? E eu acho que é um exemplo claro que a gente tem hoje de reformulação de campo, assim, que eu digo. Uhum. Né? Isso é interessante porque, assim, eu tenho certeza absoluta que o jornal, a revista, do jeito que a gente está vendo hoje, em papel, cara, isso vai morrer. Pois é. É muito inevitável. Não sei exatamente quando, não é uma coisa rápida, não vai ser uma coisa do dia para noite. Só que eu enxergo uma tendência que não é simplesmente uma moda, é inevitável. A tecnologia está evoluindo para você conseguir cada vez mais qualidade, mais velocidade nos seus dispositivos portáteis. Então, exato, muito provavelmente, daqui a pouco, os leitores de livros digitais, eles vão ficar menores, vão ficar mais rápidos, vão ficar melhores. E aí, provavelmente, o modelo de negócios de jornal impresso, ele vai migrar para esses leitores digitais. Então, não dá para falar que os jornais vão morrer. As pessoas vão continuar consumindo conteúdo, só que elas vão consumir conteúdo num formato um pouco diferente. E é por isso que os jornais precisam se adaptar. Outro exemplo bem claro disso é das notas fiscais, né? Exatamente. Então, com a nota fiscal eletrônica, as empresas que produzem blocos de notas fiscais simplesmente vão parar de vender. Ou elas vão se adaptar e trabalhar com nota fiscal eletrônica. Tem mercado para todo mundo, né? Quer dizer, para todo mundo não, mas assim, existe mercado e se você for bom, você vai conseguir destacar nesse mercado. Queria que você desse mais uma dica aí pro pessoal que falar sobre um pouquinho sobre a metodologia do Ops, do Empreendemia, que vocês desenvolveram. Esse negócio da metodologia tem uma coisa interessante, que a gente começou um pouco de brincadeira, assim, de falar, olha, todo mundo que é uma referência no mundo do empreendedorismo, todo mundo que é importante tem uma metodologia, então vamos criar a nossa também. E essa metodologia, ela é baseada em basicamente três etapas que você tem para gerar qualquer tipo de ideia. E as três etapas são observar, pesquisar e sair do lugar. Então, primeira coisa que precisa ficar muito clara é que essas três etapas, elas podem ocorrer ao mesmo tempo, a ordem não necessariamente precisa ser essa. É um negócio meio bagunçado, porque por definição a inovação funciona de uma forma um pouco bagunçada. Então, para observar uma ideia, o que, que você precisa fazer? Enxergar o que está acontecendo à sua volta. Então, seja para identificar uma demanda sua, que a gente tinha falado no começo, uma demanda que você enxerga na sua cidade, você tem que enxergar algum problema que existe. Tá? Depois de enxergar esse problema, você começa a pesquisar formas de atender essa demanda. Então, você corre atrás de soluções que existem no mercado, o que, que você pode fazer que é melhor, o que, que você pode aproveitar do que já existe, o que, que você não vai conseguir fazer, então você tem que conhecer a limitação do seu projeto. E depois disso você simplesmente sai do lugar, que é começar a trabalhar. Seja principalmente montando um tipo de apresentação para falar sobre o seu projeto, que ninguém vai roubar a sua ideia, né, lembrando disso. Você monta a apresentação, então vai montando um tipo de conceito, vai construindo a sua ideia. Conforme você constrói a sua ideia, você vai observar mais tendências, você vai pesquisando como melhorar essa ideia, vai sair do lugar de novo. Então isso tudo é um ciclo, de desenvolvimento contínuo. Precisa ficar bem claro. Você não pode simplesmente falar, não, eu tenho um projeto com começo, meio e fim, acabou. Não. Metodologia OVS, por definição, fala de ter um projeto que é muito interativo. Então você simplesmente vai lá, tem uma ideia, entende como você vai colocar essa ideia em prática e coloca em prática. Vê o que acontece, beleza. Viu o que aconteceu, viu o que deu certo, viu o que deu errado. Melhora essa ideia, observa como você pode trazer novas oportunidades. Pesquisa como você vai colocar essa ideia em prática, sai do lugar. Então é basicamente esse o processo aí da metodologia. Excelente. É quase uma metodologia Scrum de ideias, né, Brunão? Exatamente. E foge do padrão. Isso é tão interessante que eu tô aqui. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas numa empresa que tem os seus processos bem definidos. E o Scrum, ele é bem divergente do processo de desenvolvimento convencional, né? E nos processos de desenvolvimento convencional, é interessante que ele é o contrário do que você falou. Para ser um projeto, ele tem que ter início, meio e fim. E não é verdade. E a gente vê que hoje a tendência é fugir disso. O projeto tem que ser cada vez mais iterativo. É o que o Milon falou mesmo. Iterativo e incremental. Exatamente, né? É. São vários ciclos que você vai desenvolvendo com o tempo, com a opinião do cliente, para você entregar o melhor resultado possível. Assim como a ideia, o cliente seria o seu produto. Então, com vários ciclos de desenvolvimento do seu produto, você vai ter o melhor produto possível no final. Com certeza. Isso é importante porque, assim, várias vezes o pessoal perguntava pra gente, né, ah, e aí, como vocês vão fazer se começar a aparecer um monte de usuário falso, né, que criou o perfil de gaiato? Ah, não sei como é que eu vou fazer. Eu chegando na hora, eu dou um jeito, entendeu? Eu não vou pensar no problema que eu não tenho ainda. O que eu sei é que eu preciso construir um produto. Essa é a minha preocupação por agora. E se alguém disser que tem a solução para todos os problemas, tá mentindo, sabe? Eu, com certeza, a gente vai conseguir pensar em perguntas para um projeto iniciante, e a pessoa vai falar, não sei, isso é ótimo, que mostra humildade, mostra que a pessoa está querendo aprender. Se ela falar, eu sei, tenho uma resposta para todos os problemas, ela tá mentindo. Ou então ela não tá inovando o suficiente. E também é um problema, né? Muito bom. Só para concluir aqui, a metodologia OPS é Creative Commons? É, cara, não é uma metodologia, não é nada. Não é. Usem e abusem da metodologia OPS aí, os empreendedores. Ó. Pois é, o que eu mais quero ver são ideias saindo do lugar. Se vai usar a nossa metodologia, se vai usar Scrum, que na verdade é um negócio muito parecido, isso não faz diferença. Bacana. Pode ver novos produtos no mercado. Muito legal. Okay. Pessoal, então agora aproveitando, a gente vai começar um dos quadros que a gente pensou para o nosso podcast, que é um quadro onde nós vamos falar sobre indicações de referências. Então é um quadro onde a gente vai deixar indicações, referências, livros, vídeos, nomes, pessoas e o que a gente achar que é interessante para os empreendedores. É isso, pessoal. Então esse quadro vai ser sempre ao final dos episódios, com indicação de materiais que a gente acha importante, às vezes relacionado com o assunto que a gente falou durante o episódio. E hoje, para começar, eu acho que nada mais propício do que falar do Guy Kawasaki. O cara tem um livro que chama Arte do Começo, né? Então nada melhor que para gerar uma ideia do que o livro do Guy Kawasaki. Né? Eu vi o vídeo do Guy Kawasaki no Saia do Lugar essa semana, fiquei bastante impressionado, o vídeo é muito empolgante, acho que todo mundo que vê o vídeo fica empolgado. Eu mandei o pessoal que trabalha comigo, falei, gente, ó, assiste esse vídeo. Na hora que ele fala de criação de produto, ele fala sobre... Eu achei muito interessante, eu não sei se vocês lembram, se vocês já assistiram o vídeo, a hora que ele fala do 10-20-30, a técnica do 10-20-30 para criação de apresentação de palestras, né? Que você tem que ter 10 slides em 20 minutos com fonte 30, né? Então a gente, cansado de ver aqueles slides lá com fonte 12, cheio de texto que ninguém lê, né? Então, assim, a palestra dele toda é sobre essa questão de desenvolver o produto bem. Ele fala também na hora da empresa de você tem que ser uma empresa bastante inovadora, você tem que ter um produto que os concorrentes não produzem e que seu cliente gosta muito. Se você tiver esses dois fatores no máximo, seu produto vai ter sucesso. Né? Eu acho que o Milor pode falar um pouquinho pra gente também sobre o livro do Arte do Começo, que eu acho que ele é bastante recomendado, né? Ele é no meio empreendedor, assim, todo mundo comenta bastante dele, tem várias indicações aí. Assim, só pra dar uma ideia pra vocês do quanto a gente gosta desse livro, a gente tem uma seção interna aqui na Empreendemia, que a gente guarda os arquivos, guarda um monte de informação, e na capa tem uma foto do Greg Kawasaki com uma oração ao mestre Kawasaki. Muito bacana. Então, assim, a gente, quando começou a empresa, não tinha nada, a gente falou, caramba, a gente precisa ler alguma coisa, começar a estudar. A primeira coisa que a gente leu foi a Arte do Começo, e é fantástico. Até deixa eu ler aqui a minha oração, que acho que vale a pena recitar. É assim, ela foi escrita no dia 5 de fevereiro de 2009. O Saia do Lugar tinha um post. A Empreendemia não tinha uma linha de código, não tinha nem logo na época. Bacana. E ó, minha oração aqui é ele. ao grande mestre Cavazza, que nesse momento em que viemos mexer no site, sua grande sabedoria e espírito enrolationless nos guia no nosso caminho de tornar a Empreendemia a empresa mais legal, censurada, de todos os tempos. Aí o Luiz mandou aqui: cava, cava, cava. Falo que tenho 10 motivos para lhe explicar o porquê de tanta enrolação, mas na verdade escrevo 11 e falo muito mais. Espero que você esteja conosco. Muito bom, olha isso. Os caras têm uma oração pro Kawasaki. É do Mauro, que é Kawasaki é ninja. LOL. A gente vai colocar no post, né, o link lá do livro. Comprem o livro pelo nosso post. A nossa estante de recomendações também no blog. Vocês podem ver lá o arte do começo, né? E acho que quem ainda não leu o livro, pode começar também pelo vídeo do Saia do Lugar, que o vídeo é muito bacana. Acho que foi traduzido por um leitor do blog, não foi isso, Milo? É, na verdade ele não era leitor do blog ainda na época, ele tinha traduzido faz tempo. Certo. Vou mandar aqui um abraço pro Jax. Ele é empreendedor de uma empresa que chama Via Mobile, é a empresa de Salvador. Então, mandar um abraço aí pra ele, cara. Tipo, olha, Jax, você fez um bem absurdo pro empreendedorismo brasileiro, você não tem ideia do quanto. Não, e a tradução dele ficou excelente. Eu vi o vídeo, eu já passei vários trechos dele aqui. Então, assim, dá pra você perceber que foi muito boa, bem, bem fiel mesmo a tradução. Não parece que é coisa profissional, assim, na tradução. Pois é, o cara foi muito bom mesmo. Jax, brigadão aí, cara. É isso aí. Se ele quiser mandar um comentário pra gente no próximo episódio. É isso aí. Então vamos lá, queria novamente agradecer o Milor por ter dedicado esse tempo aqui hoje a gravar o nosso primeiro episódio. Eu estou terminando esse episódio aqui hoje muito satisfeito com o resultado. Tenho certeza que, e espero muito que esse seja o pior dos nossos episódios, que todos que venham a seguir sejam melhor. Desculpe aí se a qualidade do áudio não ficou boa, gente, mas nós estamos começando agora. Então vai lá. Sigam o nosso perfil no Twitter, o Empreendercast, né? Recomendem o blog, leiam Saia do Lugar também, criem o perfil de vocês no Empreendemia. Então vai lá, Milo, deixa aí os seus contatos, seu link, onde todos podem achar vocês, o Empreendemia. Bom, fechando aqui, eu queria primeiramente agradecer muito a vocês pelo convite de participar. Então, eu estou me divertindo muito aqui gravando esse episódio, com certeza vou me divertir nos outros bastante também. Então, agradecer bastante a vocês dois aí, o Hugo e o Bruno. Ó, que é isso, nós que agradecemos. É isso. Pois é. Ó, dos meus contatos, você tem o Twitter, que é o Empreendemia, tem MilorB11, é o meu Twitter pessoal. Eu já aviso que eu não mando nada útil, eu simplesmente gosto de me comunicar com meus amigos. Explica esse B11 pra gente aí, Milor. Esse B11 é porque eu sou o 11º baiano da mecatrônica da Unicamp. É mesmo? Oh. Bacana, cara. Pois é. Então esse é o meu Twitter pessoal. Para me adicionar no Empreendemia, empreendemia.com.br/e/empreendemia. Então por lá tem os meus contatos, quem quiser trocar de cartão de visita vai ser uma honra. Bacana demais. E também deixando comentário no blog, ó, meu e-mail milor@empreendemia.com.br. Fica à vontade aí para entrar em contato. É isso aí, todos esses links vão estar no post do episódio e vocês não vão ver ele uma vez só não. O Empreendemia vai estar junto com a gente aí, espero que por muito e muito, muito tempo. Vai lá, Hugão. É importante falar isso também. O Bruno falou sobre os links que vão estar no post. Acho que a gente pode até colocar o vídeo do Guy Kawasaki também no post, linkando pro Saia do Lugar depois. Então a gente pretende que vocês consigam acompanhar tudo que a gente falou aqui lá no post, né? Então vocês deem uma lida lá depois de ouvir o episódio. É, passar meus contatos aqui. Me sigam no Twitter. É Hugo, M de Maria, N de Nariz. Se eu falar MN, vai ter gente adicionando MM lá. Né? Eu não sou um MM, né? Então... O meu e-mail a gente criou, pode mandar e-mail para hugo@empreendercast, né? Mas é mais fácil comentar no blog, que no post do blog, todo mundo vai ver o comentário, a gente responde por lá. Né? Pode, sigam o perfil do Empreendercast no Twitter, a gente vai postar todas as novidades sobre o podcast lá, novas participações, os episódios novos, edições, então sigam o perfil no Twitter. Né? Eu acho que é isso, eu espero que vocês gostem desse episódio, a gente vai ter muito trabalho, vamos continuar trabalhando forte. Vamos dedicar para os próximos, para a gente melhorar, trazer conteúdo muito bacana para vocês. Se tiverem sugestões, quiserem ouvir sobre algum conteúdo, mandem pra gente, a gente vai procurar saber, vamos procurar alguém que entenda bastante do assunto, né? Então é isso, o negócio é crescer cada dia mais o podcast, pra gente criar aqui uma rede muito bacana de troca de conhecimento mesmo, a ideia é essa. Então é isso aí, eu sou o Bruno Efa no Twitter, vocês também podem entrar em contato comigo pelo brunoefa@empreendecast.com.br. Deixa também o e-mail do Empreendecast para qualquer sugestão, dúvida, pergunta, além dos comentários, que é o contato@empreendecast.com.br. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Milô, obrigado, Hugo. Até a próxima. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu, galera, um abraço.